Zero, chama Recife, ano 2545, bom voo. 545, obrigado, bom final de semana. Olha o 35515. Prossigo. Possibilidade de iniciar a cor um pouquinho antes de Duna para facilitar o enquadramento? Tá visual com o campo? Afirmo completamente. 5525, prossiga visual do setor, direção no 1710, reporte estabilizado. Ok, reportarei estabilizado, grato. Para o táxi, TAN 3305. Chamaram para o táxi, TAN 3305. A trip 5515 interceptando o localizador visual já com o aeródromo. Está livre aí o canal da torre. 5515, chama a torre, ONU 895. 895, muito boa noite, um bom feriadão. Torre Salvador, boa noite, o Trip 5515 está na final, o trem baixado travado, passou a estela. 5515, sente nível pouso, pista 10, vento 1900 graus, 8 nós. Sente, 5515. O 3305, a resposta impressa que ele já foi solicitado. Muito obrigado. Está no gol 604, foi eu também pedi para o gentileza para colocar a ponte aqui no 604, posso abrir? Afirmativo, já estou solicitando. Contamos já tem 5 minutos, não tem ninguém aqui para colocar a ponte. Já foi solicitado no 604. Muito grato. A senhora já tem nosso plano para o Fortaleza? Afirmo, copia. Só um minuto, por favor. 515, solo ao Zulu 9, direita, 219, solo. Direita, 219, grato. Salvador, muito boa noite, eu vou 974 na posição 2 com a informação Alfa. Qual a projeção, Guarulhos? 074 Guarulhos, pronto, sua cópia? Afirmativo, pronto para a cópia. Autorizado Guarulhos 360, autorizou 116, decola da 110, curva direita, da Eule da Brite, controle 1208, aciona 5514. Certo, autorizado o nível 360 para Guarulhos, apresolou o nomeia, de saída da Euleda Bridge, decola da 10 com curva direita, controle 1288, transponde 5514, gol 1074. Controle 120-80. Gente, 1280, gol 1074. Trip 5514, ingresso à primeira esquerda, parte 3, remota 02. Não foi 03 para o 02, grato. No 074, chama puxa. Ciente, no 3178, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Livre X-Ray, chamada estabilizada, 3178. Solo, confirme a posição de parada do 5545. Remota 02. Sente pro 02. Salvador, o 3305 para o táxi com 143 a bordo, 3 horas e 10 de economia, Fernando Natal. Táxi, Pátio Uno, Índia, ponto de celular. Ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro 0090. Oi, muito boa noite. 3305.0 da 10 para 1. Que é a linha de decolagem, confirma. Afirmativo, da 3305. Pois é, ingresso, alinhar e decolar, vento 100 graus, 8 lá. A linha de decolagem, da 3305. Zona 78, 2 milhas para Sintra, completa aproximação e chama a torre 1895 com posto. 1895 com posto, 3178. Prossiga. Quando possível, para cópia, Fortaleza 370. 1604, Fortaleza autorizado, 370, perdoa 19, decola da 10, curva esquerda, 1 controle 208, aciona 5466. Pode confirmar a transição para mim? Confirma? A transição. Eu entendi que essa ilha Momo tem transição, na energia. Froti! Perfeito, 370, Fortaleza aprovada, via pelo 190, decola 10, curva esquerda, da Momo Froti, transição. 208, aciona 5466, Momo 604. 604, chama o pushback acionamento. 604. 1100 graus, 1099, 3178. Tive o posto, vai estar travado, 3375. 3305, decola os 27, controle 208. Controle 1208, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. TAM 3305, UCA, Caju. TAM 3305, contato radar, sabe manter 330, saída PUCA. 330 na PUCA. 06224, paciente da informação Alfa. Autorização para. Aracaju. Caju. 224 Aracaju, autorizado, no 190 direto. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, Puca Jamo. Controle 1208, aciona 5521. Poderia repetir? Saída e o transponder não copiou. Saída é Puca Jamo, o transponder 5521. Autorizado 190, da Gol 677, recola 190, curva esquerda, Puca Jamo, controle 1208, o transponder 5526224. Está correto, chama para o especacionamento. Tá bom. Falou, e o 5972, informação alfa, autorização, galeão 400. E de que horas é o plano? Seria os 30, sim. Gente, eu não tenho plano do senhor aqui, sabe se tem alguma DLA, algo assim? Bom, vou chegar com a companhia. Fez 178, solo às 30, direito 129, solo. 3178, boa noite. Alfa Juliette, remoto 14. Alfa Juliette, para remoto 14, 3178. prossiga. Gente, o único plano que eu tenho do senhor é para as 22 horas. Afirmativo, ciente. Cilindro 5, chame Recife nas frequências 12545, alternando 2085. Recife 12545, alternando frequência 12685, bom dia. Bom dia. Solta 3172, você está aguardando o balizador na remota do 4. Já estou ligando para o IFRAER. Já? Já foi solicitado para o IFRAER. Qualquer coisa o senhor chama novamente. Está chegando, obrigado. Papão, meu lindo, prossiga condições visuais, 500 pés, no litoral norte, informe 10 milhas de Salvador. Sinemetrismo 3, boa, excelente condição, desse mantém 040, chegada bom. Confira, Papatango. O rádio está muito ruim, está com chiado forte, eu não consegui copiar a matrícula. Diz que Yankee Tango, é isso? Confirma o horário do plano. Gente, qual o destino do senhor? Gente, para Ilhéus, estou ciente, o acionamento é a critério do comandante. Eu estou ligando aqui para a sala IES para coordenar o plano do senhor. Qual o nível? Ciente. obrigado. É pelo geral, eu mostro pra você a telinha e parece que já tá é confirmado na torre 300. Gente, eu não tenho aqui no meu sistema, posso ligar pra lá e confirmar, só um minuto. É 22401 autorizado, chama tarde. Camarada. Novo Salvador, gol 9074 na posição 2 para posicionamento. O 9074, número 2, se iniciar no setor, tráfego 01 já chamou o push. Cliente, na sua escuta para o pushback. Boa noite, total 9908, da Ciente da Alfa, 340 para Guarulhos, da próxima cópia. Total 9908, Guarulhos, autorizado no 340, opera 50. Decolada 190, curva direita da EL, LE da EUDES, controle 1208, aciona 5524. Autorizado 340, rota conforme da EL, EUDES, 1208, controle 5524, transponder, total 9908. 9908 total. Corre, seja mais correto, chama o pushback e acionamento. Portanto, eu puxo acionamento total 9908. Salvador, muito boa noite. É o triplo papá, Romeu Lima. Sim, Romeu Lima. Está agora 10 milhas de Salvador, deste tal de Interlagos. A intenção é a parte 3, senhor. Ciente, Romeu Lima, faça aproximação inicialmente via buraquinho, a possibilidade de aproximação 28, parte 3, ok? Chame próximo a final da 28 para instruções. Vai chamar próximo a final da 28 para instruções, o papai Romeu Lima. Senhor, se o que puder adiantar aí para aproximação é melhor. Já adiantando, senhor, o máximo possível. Pesado Ilhéus, 140 direto, decola da 17, curva direita na Coral, controle 1208, estando 0260. Esquentando. Também está com a torre no 8, nós. Oi, Salvador, está passando. Feet of Maritana 1010, clear, bound for arrival. M313 Lilo LS, desafio 2 mil pés, altímetro em Salvador 1090, informe estabilizado no localizador. 2 mil, autorizado LS, informará estabilizado no localizador hoje. Cabeceira 28, depois livra pátio 3, aqui da presente, direto a pressão. Direto, agilizando para 28, depois de parte 3, o Papa Romeu Lima. Pode ser da 10728, 195. Vamos a 7402, livre pushback, acionamento chama táxi. Autorizado, reporte alinhado de plantão. Colo 174, autorizado, puxa, chama táxi. Autorizado, puxe acionamento, reporte alinhado de plantão, colo 174. Autorizado a aproximar a via cabeceira 28, pátio 3, informe no solo, pátio, vento 100 graus, 109, Lima. Autorizado, vai informar no solo no pátio.